Começando o Nerd Patriarca de volta, e hoje vamos falar sobre o Justiceiro da Netflix. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Eu passei a série inteira tentando entender porque eles chamavam a Dina de Madame. Eu nunca achei ela chique. Essa foi muito a praça nossa. Hoje eu tô aqui com o Everton. E essa temporada foi sangue nos olhos. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. You and me, we want the same thing. So work with me. One condition. I'm gonna kill them all. Yeah, I can live with that. Começando, né, de Patriarca de volta, e hoje vamos falar sobre a aguardada série do Justiceiro na Netflix. Chegou! Depois da estreia do personagem no segundo ano de Demolidor, todo mundo ficou na expectativa da série solo do anti-herói, e ela chegou. E vamos pra pergunta que eu faço todos os guests de review, de comentários ou qualquer coisa assim. Meus queridos amigos, vocês gostaram do Justiceiro da Netflix? Eu gostei bastante. Não é perfeito, não é melhor série do mundo, mas gostei bastante. Achei melhor que Punho de Ferro. Everton? Eu gostei bastante, cara. Eu achei bem melhor que as outras séries que estavam saindo da Marvel com a Netflix, né? Só não achei melhor ainda que a primeira temporada do Demolidor, mas, cara, o nível dessa série é muito bom, cara. Eu também gostei bastante. Pra mim, ela só perde realmente pra primeira temporada do Demolidor. Vamos falar que as últimas séries também, a Netflix não ajudou muito pra você ter um termo de comparação muito bom, né? Porque a gente teve Punho de Ferro e depois os Defensores. E a gente sabe que são duas séries com bastante erros, mas o Justiceiro é uma série muito boa. É uma série que estava sendo muito esperada, né? Desde a segunda temporada, a aparição, a segunda temporada do Demolidor, que foi a primeira vez que eles introduziram o personagem, o Frank Castle, nesse universo das séries da Netflix, e também é um universo compartilhado junto com os filmes, né? Que não tem relação direta, mas é o mesmo universo, a gente sabe disso. Desde que o personagem apareceu pela primeira vez na segunda temporada do Demolidor, ele já fez ele roubou a cena, né? Pra mim, porque se você parar pra pensar, o arco do Justiceiro na segunda temporada do Demolidor é melhor do que o arco do Demolidor. Talvez a segunda temporada se salve porque tem o Justiceiro e aquele arco dele, e todo mundo ficou na expectativa alta da série da Netflix. A Netflix, a série solo dele, e a Netflix não bobeou e fez a temporada, né? E a Netflix, ela não só fez a temporada, como ela trouxe também aquela questão da violência extrema. O Justiceiro, ele não é um herói de verdade, né? Ele é um completo anti-herói, né? É um assassino maluco, né? E ele demonstrou isso muito na segunda temporada do Demolidor. E ele trouxe toda essa carga também pra própria série, né? A série é muito pesada comparada com as demais, né? Da Netflix. Eu concordo bastante com o que você tá falando. E nem tanto... em cima disso que você falou, dá pra você pegar uma diferença bem gritante das demais séries de heróis que a Marvel Netflix tá fazendo. Porque nas demais séries que a gente tem, por mais que tenha cenas de batalha e tal, é sempre aquela coisa do herói salvando o inocente, pegando o bandido, prendendo, entregando pra lei, resolver o que tem que fazer e pronto. Nessa série do Justiceiro é totalmente contrário. Ele tá com o foda-se ligado há muito tempo. Quem tá na frente dele, ele vai matar. Quem é a missão dele, o que, que ele tem que fazer, a resolução dele, a vingança dele, ele vai buscar, e vai buscar pra matar. E se você parar pra pensar, uma coisa que é até interessante dessa série, o governo, o exército, o que seria a lei, o que seria o que, vamos dizer assim, que deveria cuidar dos bandidos, dos criminosos, é o maior vilão da série. Isso é bem legal dessa série. Na verdade, pra mim, o grande mérito da temporada do Justiceiro, da primeira temporada, é que todo mundo conhece o Justiceiro como aquele anti-herói, aquele cara que faz justiça com as próprias mãos, que mata bandido, mata criminoso, mata qualquer um que ele acha que esteja causando algum problema pra sociedade. E ele faz muito isso na segunda temporada do Demolidor. Nessa série, como é uma busca do passado dele, realmente naquele sentimento de vingança que ele tem e que foi o que tornou ele o Justiceiro, a gente tem uma trama totalmente de espionagem, né, de conspiração militar. E não tanto, a gente não tem aquele Justiceiro que é o matador de bandidos. A gente tem um cara que tá numa conspiração e resolvendo um caso bem intricado passado dele, e que tem reflexo em várias esferas altas da sociedade que nascia no, nos militares americanos e pô, pra mim isso foi o maior mérito da série. Eles não foram pra um lado fácil, que seria, pô, justiceiro, o justiceiro vai matar bandido. Então eles colocam um grupo fudido de traficante, um grupo de criminosos, e vamos e põe o justiceiro pra matar eles. Não, eles primeiro resolveram toda essa questão do passado, mostrando a faceta do justiceiro, como ele age, e fizeram um roteiro muito bom. Só pra falar rapidinho, o showrunner da série, o cara que escreveu o roteiro e comandou a série, é o Steven Lightfoot, que ele é o cara que escreveu a maior parte dos capítulos do Hannibal, né? Praticamente todos. Toda a terceira temporada, a segunda quase inteira, a primeira temporada escreveu um ou dois capítulos. Mas quem assistiu Hannibal sabe como o roteiro é bem escrito e bom, se percebe agora também no Punisher, que tem uma das melhores histórias, assim, das séries da Netflix, da Marvel, com certeza ela tem. E pra mim o maior mérito foi esse. A série inteira tem a história é muito boa, o roteiro da série é muito bom. E é exatamente isso, ela não põe uma briga do justiceiro contra a máfia, por exemplo. Ele bota uma história de vingança pessoal dele, né? E o que é até, talvez, o que já tava bem montado, na verdade, na segunda temporada do Demolidor, né? Uhum. Ele já tinha montado uma história pra ele e eles só continuaram aquela história que foi desenvolvida lá, né? Eles não colocam o justiceiro pra enfrentar o Tentáculo, Bill Killer e aquela galerinha lá. Ainda não, né? Nossa, mas isso é legal, ele dando tiro na cabeça dos caras, mas tudo bem. Ah, mas isso que você pode acontecer, pode acontecer. Ainda mais porque precisam, né? Os retardados lá dos defensores, pra que pariu o apanho. Também com um pu de ferro no grupo. Isso aí que você falou, Vinícius, eu achei legal que ao longo dos episódios tem uma conversa que destaca muito esse peso atrás da série, que é até na conversa do Frank e com a Karen, que eles estão conversando, ela fala, meu, a gente tem que tentar entregar pra lei, os caras estão fazendo errado, não sei o que lá, não lembro se foi ele que comentou com ela, que tipo, meu, beleza. Não, ela que comentou com ele, fala, meu, se você matar um cara desses daí, que você sabe que é um filho da puta, você sabe que fez coisas erradas, que fez horrores de guerra e qualquer coisa que seja, é capaz do cara ser condecorado como um herói, e ninguém vai te ver como o verdadeiro herói, vão te ver como um assassino, um louco. Isso demonstra todo esse peso que tem atrás do enredo da história. Na verdade, a série, ela pega muito bem o gancho do final da segunda temporada do Demolidor, e nos três primeiros capítulos, mais ou menos, da primeira temporada, ele resolve toda essa transição de vingança do Frank Castle. Então ele acha que ele resolveu, ele matou todas as pessoas que tinham relação com aquela, com a morte da sua família, né? Uhum. Só que aí depois que a trama começa a ir por todo o pano de fundo que tem realmente na história da morte da família dele, né? É meio que a transição daquele cara que tava buscando a vingança pra se tornar um justiceiro de fato, né? Aquela figura com a caveira no peito que mata geral. É o que a gente tá falando, né? Se fosse pra ser uma série fácil, só poderia fazer uma série dele caçando os caras que mataram a família dele, matou todo mundo, pronto, acabou o justiceiro. Só que não, isso aí só foi a ponta do iceberg, né? Porque eles aproveitam pra também colocar toda a questão do trauma do soldado, né? Que é uma coisa muito importante que tem na dura de toda a temporada, né? Aí eles aproveitam pra encaixar isso também na história dele, né? Uhum. Totalmente. Mas pra falar um ponto negativo da série, talvez eu acho que ela tenta justificar muito o porquê do Frank Castle fazer as coisas que ele faz. Ela foca muito em aparece muito flashback. É o efeito do Danny Rand e meus pais morreram no avião. Exatamente. Eu acho que isso é um recurso que é padrão das séries da Netflix. É muito, muito flashback de séries repetitivas. No começo, principalmente, aparece muito a família do Frank. Dá pra entender o porquê? Dá. Ele é totalmente alucinado. Mas às vezes eu acho que é um pouco excessivo. Eu não sei se vocês sentiram isso também. Eu senti também. Meio que, exatamente, comparando a termos de Punho de Ferro, que realmente aparece mais. Na verdade, eu achei até que o abuso dessa questão do flashback, da morte da família dele, em alguns momentos que você via como ele acordava e ficava todo desesperado e alucinado, não sei o que lá, começou a dar como uma certa imagem pra ele, como se ele fosse tipo meio que lunático, tá ligado? Loucaço. E não é bem isso que ele é. Ele é vingativo e calculista. Ele não é um retardado que, sei lá, vai pegar uma faca e cortar o próprio pescoço. Você é matando criança. Então, é um cara vingativo. Ele é maluco pra porra, velho. Isso não pode negar, cara. Ele é maluco, sim, velho. Mas tá ligado aquele negócio de, tipo, ele acordar do pesadelo, ele sair socando parede e gritando e mordendo a mofada e balançando na cama. Começou a dar uma impressão que ia demonstrar como se fosse loucaço mesmo. Mas aí que você pode fazer um comparativo. A gente tem durante a série aquele grupo de ex-veteranos da guerra, que é um tema que a série comenta muito, porque o Frank Castle, o protagonista da série, é um ex-veterano de guerra, e todos têm os traumas e tem que enfrentar as questões. A gente tem um foco no personagem do Lewis, que é aquele moleque que não consegue fugir daquilo, e ele é lunático, ele realmente ele é lunático. com os traumas da guerra, ele ficou louco, ele não sabe como lidar com aquilo e ele tenta fazer justiça com as próprias mãos. O Frank, obviamente, e tem até uma HQ, eu não vou lembrar agora qual que é, mas é, que dá, que eles mostram bem que o Frank, ele tem prazer naquilo. Ele não é louco, mas ele gosta. Born to Kill, Born, alguma coisa assim. É do Vietnã, assim, né? Porque a história original, o Justiceiro, ele veio do Vietnã, né? Na verdade, não sei nem se é a história original. Sei que é uma das origens que deram foi que ele era da Guerra do Vietnã, né? Uhum. Aí eles trouxeram agora pra atualidade, né? Colocaram a Guerra do Afeganistão, a Guerra do Iraque e tal. É, então você entende que o Justiceiro existe dentro dele desde sempre, né? A morte da família dele só foi o clique, né? Pra isso. Uhum. E se eu não me engano, tem uma cena, não lembro agora, que retrata bem isso, que é... Eu não lembro que diálogo, que parte da série que é, que ele tá conversando, não sei se é com o Micro, que ele fala que às vezes ele preferia estar no meio de balas e de pessoas mortas e de merda do que com a família. Porque aquilo na cabeça dele, ele já tava tão acostumado com aquilo, com aquela essência de morte, de matar, que eu acho que é ele, entendeu? É, lógico que ele ama a família dele e isso despertou o que ele é hoje. Mas o terceiro já tava na essência dele. Sim. Você vê até nas próprias atitudes que vai mostrando em alguns flashbacks dele. Não sei se vocês lembram de uma lembrança que ele teve num barco, que ele tava com os filhos dele. Aí o filho dele falou alguma coisa, fez alguma coisa, ele tipo foi super agressivo com o filho dele. Então demonstra que é da índole dele, aquele nível de agressividade, né? E até das coisas que mais pra demonstrar que aquela cena foi mais pra ele falar, ó, não é uma coisa legal, tá ligado? Eu sei que não é legal, sim, mas é o que eu sou, né? O que tem, né? Que dá pra que eu consigo fazer, né? Sim. O que mostra muito dessa distância dele da família dele, de todo esse conflito pessoal que ele teve com a família dele, que eu achei, puta, achei muito foda, de um peso muito grande mesmo pro episódio, foi quando ele comentou do desenho que o filho dele fez, né? Que desenhou, acho que um soldado na parede, pintou, né, grande. Ele falou, pô, por que você fez isso? Ele falou, porque pra assustar, né, um bandido, qualquer um que possa querer mexer com a gente. Ele, mas você não deve fazer isso. Aí ele comenta que o filho dele disse, enquanto você não tá em casa, eu sou o homem da família, eu que tenho que defender. E traz muito desse negócio de todo o conflito, de toda essa imersão do Frank na guerra, na batalha, no combate, o quanto ele abandonou a família dele contra a proposta disso, né? É bem foda isso daí. Então, como ele é o protagonista da série, pra mim fica muito claro que a construção do roteiro e dos acontecimentos é meio... Ele tenta sempre justificar o porquê que o Frank toma as atitudes que ele toma, né? Por que ele mata geral sem pensar duas vezes? Óbvio que tem gente que pode concordar, tem gente que não, mas eles conseguem estabelecer bem o porquê. E uma coisa que, apesar de um defeitinho rápido da série, que uma coisa que eles acertaram nos defensores foi fazer menos capítulos, né? 8. Eu acho que eles lutaram por um esquema de 13 capítulos, realmente. 13 capítulos é muito capítulo. Tem muita coisa que dá pra cortar. E a gente pode comentar mais pra frente. Mas com 13 capítulos, eles conseguem desenvolver bem os personagens. Então a gente consegue desenvolver bem o Frank e todos os outros personagens que vão aparecendo durante a série e encaixando uma história na outra, né? Acaba sendo uma desvantagem, porque você tem muito capítulo, às vezes torna cansativo, mas é a vantagem que você consegue desenvolver bem todo mundo, querendo ou não. Tem personagem que você não quer nem saber a história, né? Exatamente. Então a gente tem esse começo, que não tava falando de estabelecer quem é o justiceiro, terminar a sua vingança e começar um novo arco, que é o Micro, que é o personagem que é o companheiro dele durante a série, indo atrás dele pra resolver um problema do passado, né? Uhum. Então ele já sabe, ele sabe mais coisas que aconteceram no passado do Frank que podem relacionar com a vingança que ele tá exercendo no hoje. É, só um comentário rápido. Essa transição dele, na verdade, ele tá com um nome falso lá, e o primeiro capítulo da temporada já mostra o que ele veio, né, cara? Exatamente. Que ele arrebenta os caras com uma marreta, velho. Eu ia comentar isso também. Aí mostrou exatamente o que você poderia esperar pro resto da série, né, cara? Uhum. Porque ele não amaciou, não, cara. Ali não é só os caras, né? Da marreta, né? Não só os caras da marreta. Ele matou o pessoal do jogo do bicho lá, ele levou todo mundo também. Ah, mas o da marreta foi mais da hora, velho. Com certeza. Porque foi na marreta, velho. Os caras é ruim pra caralho, hein, mano. O bicho é ruim mesmo. Os caras da marreta também, pelo amor de Deus, né? Tinha que apanhar mesmo. Tinha que apanhar. Mas por que marreta, né? Os caras falam assim, caramba, o Frank Castle pegou e matou os caras marretada, não. Ele tem aquela transição de terminar a vingança dele. No começo da série, ele tá vivendo a vida dele normal. Ele tá trabalhando numa construção civil, derrubando normal, um muro. Normal não. Porque você percebe que ele tá meio que... É como se ele se culpasse. Ele não tá muito bem, não. Não, o bicho vai preso, nunca vai estar. Você vê que ele quebra ali com Ivaldo, pensa, se você é um justiceiro, se você não pode sair matando geral, o que normalmente ele teria feito, por quê? Dá a entender que todos aqueles criminosos que ele matou e todas as pessoas que têm problema com a justiça ou fazem algum mal à sociedade ali, que ele acha que deve morrer no código de honra dele, todas têm algum tipo de relação com o que aconteceu com a família dele, na cabeça dele, ou de sim ou não, mas na cabeça dele tudo aquilo tem alguma relação com o que aconteceu com a família dele. Quando ele acha que ele terminou de matar todo mundo que era relacionado àquilo, ele para. Mas é logicamente que ele para de matar, mas a vontade continua, né? Ele tem que descontar a raiva. Ele não consegue perder aquela raiva, ele não consegue seguir em frente, né? Como muita gente, como a série fala muito de seguir em frente, principalmente para essas pessoas que têm problemas com a, tiveram problemas com a guerra ou tiveram algum problema pessoal e não conseguem dar um passo à frente, continuar a vida. É, o Frank é a mesma coisa, ele não consegue seguir em frente. Ele sempre tem as questões. Isso a Karen Page, ela tem uma hora que ela tá conversando com ele que ela deixa isso muito claro, que é até legal, que ela fala assim, ó, eu não consigo ver você daqui pra frente, eu não consigo ver o que você vai fazer, o que vai ter, sabe? Porque você tá tão nesse círculo de vingança que eu não sei o que vai ter, né? Eu não sei o que a parede fez pra ele, mas coitada, velho. Mas tem um pouco de frustração nele também, não tem? Eu não lembro qual foi o episódio, mas chega até um momento que ele comenta que ele foi o culpado da morte da família dele, tanto que tem um dos flashbacks que ele se imagina como se ele estivesse matando a família dele. Eu acho que é um pouco de tudo, entendeu? É que aí começa a entrar a maluquice, né? De você ver de você misturar um fato com o outro, ou então você tem alucinações que se misturam com a realidade. Isso eles fazem bastante até na série, tipo de ele ver a esposa dele enquanto tá acontecendo situações dali, principalmente situações onde ele tá sendo torturado, ele tá apanhando, ele tá tomando tiro, principalmente. E como eu tava falando, ele tá trabalhando na construção civil e acontece algumas coisas lá, tá, as pessoas tentam se aproximar dele, mas ele não tem mais esse convívio social, né? Não tem mesmo, nada. Aí o Micro, que é o personagem que é o companheiro dele, vai atrás dele, né? Por causa desse desvendar o passado. Na verdade, o Micro, na HQ, né, é até legal, né? O Micro também é parceiro dele, obviamente. Só que ele não tem essa relação de governo e tal, de também ter tido problema com o governo, ter se escondido. Aí é uma questão mais de... Ah, ele tem uma história na HQ lá que, na verdade, tá buscando vingança porque o rei do crime matou o sobrinho dele, porque o sobrinho dele invadiu os computadores do rei do crime. Então, enfim, as séries da Netflix, elas pegam os personagens e moldam a história deles, mais ou menos parecendo com o HQ, mas colocam só tipo, as parcerias, situações ali, mas eles mudam a história do jeito que eles querem. E a história do Micro é bem encaixada na série, né? Então, eles trazem um cara que tinha um segredo, descobriu um segredo importante da CIA, e ele trabalhava pra segurança, inteligência, né? Inteligência da... alguma coisa assim. NSA, né? NSA, que eu esqueci a sigla em o que significa, mas é a agência de tecnologia de caras lá. É, agência de inteligência, é isso mesmo. É, né? Então, tava certo. Eu tava certo achando que eu tava errado, mas tava certo. E o Micro fala que tem ele tem um vídeo em mãos, né? Ele tinha mandado essa matéria também há um tempo. E ele tem um conhecimento do passado do Frank. E ele precisa da ajuda do Frank, né? Pra sair daquela situação que ele tá. E eu gostei da parceria dos personagens, cara, durante a série. Eu acho que a construção de como eles se conhecem, um vai entendendo o outro, e ainda mais pro Frank, que é um cara, porra, que não trabalha em equipe, a gente já percebe isso, obviamente. É muito bem feita a construção de personagens dele. Porque, querendo ou não, o Frank não pode trabalhar sozinho a vida toda, né? Apesar dele ser o cara que age sozinho, uma hora ou outra ele precisa de algum tipo de ajuda. E essa série, a série constrói bem a relação dos dois personagens. E, lógico, eles se tornam amigos no final, acho que a gente pode dizer assim. Eu não sei, eu achei mais ou menos. Eu acho que depende muito do momento. Mas no final eu até concordo com você, mas no início, eu acho que nessa questão que você falou dos três episódios, tem muita coisa que poderia cortar. Teve muito momento deles dois, ou do Frank com a esposa dele, que eu achei meio que desnecessário. É isso que eu ia falar, também achei. Isso sim. Tipo assim, por exemplo, um momento deles dois. É uma das partes que eu acho que daria pra dar uma cortada pra diminuir os capítulos, sabe? Véio, total. Porque, velho, pra mim não trouxe conteúdo nenhum pra história. Pra mim o Frank só queria dar uma sarrada na mulher do outro, porque não faz sentido. Eu não vi vantagem nisso. Eles queriam criar aquela... Eu entendi desse jeito, né? Queria aquela ideia do Frank tentar ver a família dele na família do cara, sabe? É, também imaginei isso. E, tipo, criar uma relação com os filhos dele e tal. Mas, cara, dava pra ter feito isso de uma maneira muito mais simples. Rápida, né? Muito mais rápida. Com duas ou três cenas, sabe? Mas, cara, todo capítulo tinha o Frank indo na casa da mina pra assinar o negócio seguro. Ah. Pois é, tipo, a cada momento, essa situação onde eles se encontravam ia se estendendo cada vez mais. Da primeira vez, pô, foi atropelado, beleza. Aí você fala, ah, vou embora, ok. Não, o cara fala, ah, peraí que eu vou consertar o portão. Segura mais uns minutos. Na outra cena, ah, meu filho foi pôr uma faca pra escola, conversa com meu filho. Aí o cara vai jogar bola com o filho do outro. Então assim, ah, vamos beber vinho? Ah, você quer comer frango? Ah, deixa eu te dar um beijo aqui, vamos dar uma sarrada? Ah, não, velho. Pô. Aí depois dessa cena, você pega o micro com o Frank tomando cachaça, trocando ideia, falando da bunda, não sei o quê. Então assim, em alguns momentos ali eu achei que dizia, entendeu? É claramente a tentativa de humanizar o Castle, né? Sim, sim. De trazer, tipo, tentar fazer fizeram um paralelo com a família dele, como ele lidava com a família dele, e ele vendo a família dele ali naquela situação, e querendo ou não, ele proteger, ele podia criar um conflito, né, de estar se aproximando da esposa do David e o David ficar puto com isso, mas na verdade acabou criando mais uma relação de proximidade, né, tipo, o Castle está protegendo a minha família. O David e o Micro, ele não podia fazer nada, né, quem podia fazer era o Castle, que tava ali perto. Então é a tentativa de humanizar o personagem, né, e também de estreitar a relação, mas eu também acho que tem muita coisa, muito capítulo que tem muita cena que podia ser minimizada ou cortada de vez, né, pra gente, não precisava de tantas cenas pra gente entender esse recado, né, e também tem coisas ali que realmente não acreditaram em nada pra trama, né, se fossem coisas mais relevantes, sei lá, não sei explicar, ou uma coisa que você, pô, tivesse uma sacada que você depois disse, pô, realmente, né? Eles conversaram aquilo na casa, o Frank conversou aquilo com a esposa do Micro e tem relação com isso, mas não tem, é simplesmente aquela tentativa de humanizar e de diálogos e de fazer cena de cotidiano e tentar fazer o Frank um papai de família, mas não funciona, né? Eu acho que é demais. Ele queria mandar um pornô ao vivo com o Micro lá, falar pra tua mulher aqui, ó, o que vai acontecer com ela agora. Quer dizer, ela tentou com ele, né? Que ela é uma safadinha. Eu acho que se o João Kleber tivesse aparecido, era um teste de visibilidade. Ele aí, para. Micro. Aí não ia ser 13 episódios, não. Ia ser 113 episódios. Micro, você quer continuar vendo? Ó, o Frank tá chegando perto, hein? Você tem certeza? Olha, gente, atenção. Próximo episódio, olha, bombástico. Vou falar, é bombástico o que vai acontecer. Pô, você não vai acreditar. Ah, talvez funcionasse melhor, viu? Aí, seria interessante. Cenas que são meio desnecessárias e poderiam ser cortadas ou diminuídas, o arco do Lewis, que é o cara da guerra lá, o doidinho que virou tempo da final, realmente também ali tem muita coisa que podia ser cortada. Ah, com certeza. Aquela pegada lá deles dando folheto lá, aquela cena deles dando folheto na frente do Museu Místico lá, brigando com o policial, foi totalmente pra nada aquilo ali. Tudo bem que deu aquela sensação de, nossa, a justiça tá contra mim, eu servi ao meu país, mas a justiça não me apoia. O meu país não me apoia, tá? Deixou o cara mais neurótico um pouquinho. Mas pra ser sincero, precisava de tudo aquilo ali. Então, cara, não, os pontos principais, beleza, até eu acho essa parte do museu, beleza, até vai, porque aí desencadeou ele matar o cara. Também. Aí ele matou o cara, aí ele já aí foi onde ele perdeu a razão, sabe? Mas, cara, tem algumas cenas, por exemplo, dele lá, no ele acordando lá, assustado, o pai dele vindo falar com ele, dá pra ter cortado umas partes, sabe? Dá pra ter enxugado essa parte dele. Justificando que aconteceu, né? E justificando. Sim. Porque, queira ou não, ele vai ter uma parte muito importante no final da série, né? Porque a partir desse cara que revelam que o Justiceiro tá vivo, que tem um dos melhores capítulos, que é a resolução da parte desse cara. Então, é importante pra série. É um arco importante pra série. Mas daria pra ter reduzido, né? Mas eu tenho pra vocês, eu acho que a pior coisa que foi colocada nessa série. As não sei quantas cenas do Billy e com a Dina bebendo ou transando. Nossa, velho, também tem a parte da Dina Madani, que vou te falar, viu, mano. Ela também é uma das piores agentes da NSA que eu já vi. Isso que eu falei, é uma das piores agentes que eu já vi na minha vida, velho. Ela não faz nada direito, nada. Ela erra em tudo que ela tenta fazer. Mas só pra voltar um pouquinho no Lewis, eu até comentava com o Everton enquanto a gente assistia a série, eu falava, mano, ele vai ter alguma relação muito importante no final, porque realmente realmente não tem utilidade a mostrar tanto desse cara. Tipo, se você colocasse ele das reuniões dos veteranos falando abobrinha, ou então tremendo, ou então falando alguma coisa que não tava conseguindo lidar, já era o suficiente pra você comprar aquela ideia de que ele não tá bem. Não precisava mostrar ele acordando e dando tiro no pai, construindo um bunker no quintal. Tipo, realmente não precisa disso, entendeu? Já dava pra entender que ele já tava passando por aquele processo de não conseguir se livrar daquele passado de guerra e virar um terrorista. O porquê daquilo, não precisava de tanta coisa, né? Uhum. E outra personagem que aparece bastante também, como sempre nas séries da Marvel ou Netflix, tem que ter um policial, né? Tem que ter um cara que vai caçar esses bandidos e vai ter alguma relação com esses heróis ou anti-heróis. E nesse caso é a agente Madani, como o Everton frisou bem, uma das piores agentes que eu já vi na série de TV. Ela não faz nada direito. A enfermeira do Demolidor é melhor. Ela é. Ela tem um pobre coitado de um ajudante lá, o Sten, que eu acho que é o nome dele, do... É o Sten. Sten. Que o cara tá vendo que ela é ruim. Fala assim, não faz isso, minha filha. Não faz, vai dar errado. Ela vai lá e faz. Ela não faz, vai dar errado. Vai lá e faz. Então ela só faz coisa errada a série inteira. Só no final que não tem jeito, porque os caras vão atrás dela, que ela faz o que tem que fazer, né? Mas porque já ficou sem saída, né? Já fez tanta cagada antes que é impressionante. Ela faz muita coisa ruim. Muita coisa errada. Muita. E é uma personagem bem chata, pra falar a verdade. Eu não gostei dela. Ela é chatinha. Se fosse tipo uma Misty, a Misty do Luke Cage, dos Defensores, a policial, pô, bem mais legal, interativa e tal, mas a Madani não funcionou. Aí, porque... como é que a Madani entra nesse caso? Por que que é ela? Porque ela é uma policial que tá investigando um caso de conspiração que ela sabe que aconteceu, que é um tráfico de heroína durante a guerra no Afeganistão, né? Uhum. Ela sabe que tem esse problema e esse problema tá relacionado com o que o Micro já tinha, o que o Micro tinha descoberto, né? Então, a relação deles se encaixam ali. E aquele grupo que eles tinham um grupo de investigações especiais, né? Que o Frank Castle fazia parte, que fazia o serviço junto pros caras, mas não sabiam realmente por que que eles estavam fazendo aquilo, né? Eles faziam porque eles eram soldados, eles tinham que fazer o que o cara mandasse, o superior dele mandava. Então, a relação dos dois é entre aí, que só vai ser resolvida lá no final, né? A gente tem também os antagonistas do Frank nessa temporada. Além de ser os antagonistas dele, a Madani não chega a ser um antagonista dele. Tem só um começo lá, uma relação de o Frank precisa fazer um roubo lá de armas e ela tá lá no meio, cria uma operação, se fode, porque o Frank Castle consegue resolver a situação. Obviamente ela faz um plano errado, dá tudo errado o plano que ela faz, não serve pra nada. E os antagonistas do Frank nessa temporada são o Capitão Orange. Chega a chamar ele de Capitão Orange ou Tenente Agente, Orange? Agente Orange. Agente Orange, que é o Howlins, que é o chefe de operações especiais da CIA. Esse cara parece muito meu ex-patrão, velho, que assustador. Dor. Mas ele não tinha um olho também? É, não, eu já não sei. Você não lembra? É, podia ser um olho de vidro. Como é que você... Vou meter o dedo no olho do cara? Você ia reparar, eu acho. Ou não? Não, eu nem olhava pra cara dele. Ele era assustador. Ah, então você não gostou dele, né? Já deu pra reparar. Cara, esse cara é do mal. Caramba, você devia ter visto como... Então você gostou como o Justiceiro matou ele, né? Ah, diz que... com certeza, né? Porque assim tem que ser, né? Porque isso você faria com seu ex-patrão. É... Segue o podcast. Pode seguir o podcast. Sorte, torce pra ele nunca escutar isso. Por favor. O Agente Orange é o cara que operava toda essa operação. É excelente, né? Que operava todo esse tráfico de heroína, né? Que mandava pros Estados Unidos, né? E o Frank descobre isso, né? Vai atrás. Um dos plots da série é ele descobrir quem é esse agente. Ele descobre quem é esse agente e ele vai atrás dele, né? Uhum. Então o cara, ele tá numa posição muito grande da CIA, então ele consegue ter controle pelas ações da Madani, que tá numa... Ela virou chefe porque o antigo chefe dela, o Frank Castle, passou fogo, né? Então, ela virou a chefe da inteligência, né? E ela não tem nada de inteligente. Isso que eu fiquei mais impressionado. Ela faz um plano inteligente e ela é a chefe da inteligência. É chefe provisória. Ela deve ter sido demitida no final da série, com certeza. Bem provável. E o Howlins, ele tem acesso a tudo. Ele tem escuta, ele conhece, compra gente. Tem todo mundo na mão dele, né? Então é mais difícil ainda pro Frank conseguir lidar com ele, porque tem toda essa desvantagem de ele ser um homem só, tá certo que ele tem um micro pra ajudar, mas ele é aquele homem sozinho que tem que lutar com uma agência de verdade. Porque mesmo que o Howlis esconda as coisas que ele faz, obviamente ele esconde que ele trafica heroína, né? Ele não vai falar abertamente sobre isso. Ele tem condições de fazer acontecer, né? De fazer soldados de ir atrás do cara pra matar ele, de comprar pessoas, informações, obter informações. Então é tudo mais difícil. Ele é um vilão esquecível, né? Ele é chato, ele não aparece muitas vezes, fala pouco, fala só besteira também. Aqueles caras que você olha, tipo, puta, mano, é um vilão. Mas você não odeia, você não gosta, você não. É indiferente. Pelo menos eu achei ele indiferente. Concordo. Eu acho que ele. A única coisa que ele serviu mesmo foi pra dar todo aquele peso no trauma pós-guerra, da missão que eles fizeram. Que ele que comandou aquela missão lá, onde os caras, meu, teve que fazer um monte de merda. Acho que foi mais isso mesmo. E juntamente com o Howlis, o outro antagonista do Frank é o seu melhor amigo, né? Será que eu podia falar isso? É, isso foi um spoiler. Agora que eu tô pensando. É um spoiler, porque o Billy Russo, a gente só vai descobrir que ele tá do lado do Howlins lá pro sétimo capítulo, né? É, a gente acaba descobrindo durante a série que ele é o cara que põe a mão na massa pelo Howlins, né? Ele é o cara que meio que comanda os militares, ex-militares, agentes, qualquer coisa assim. Ele tem uma organização mística lá de pra soldados que eu não lembro o nome. Evil? É Bigorna, cara. Sério? É? Evil Bigorna. É. E quem faz ele é o Ben Barnes, né? Que a carinha desse ator, né, pra quem tá acompanhando a série, né? Ele tava no Ashworld, então tá bem fresca na memória a cara dele, né? De cara de vilão. E ele fez um personagem, mano, é bem parecido o personagem que ele faz no Ashworld e o Billy Russo, vocês não acham? Sim. Quer dizer, pra, o Ivaldo não acha porque ele não assistiu o Ashworld, mas o Everton você assistiu. Sim, é bem parecido, cara. A diferença é que ele sabe atirar pra caralho, o cara é um militar fodido. E no Ashworld ele é só um babaca, né? Mas é bacana, porque quem tava com ele na cabeça, quando você viu o ator, que ele, pô, esse cara leva jeito pra fazer vilão, filha da puta, assim, tipo, cara de duas caras, sabe? Só lembro dele no filme do Dorian Gray. É, ele também é o Dorian Gray. Aliás, tem um easter egg legal na série que ele tá lendo o Dorian Gray, né? E tem toda a preocupação dele com a cara bonita, da audição. É, verdade. Belo, e, então tem isso aí tem uma relaçãozinha legal. Também tem relação com o personagem na HQ, né? Porque ele tinha o apelido de O Belo, né? Porque ele era um cara da máfia, né? A origem é diferente, né? Ele é um cara da máfia e tal. Uhum. Só que a resolução de do que vai acontecer com ele no final da temporada, que não é muito legal, é parecida com a minha. Pô, mas eu gostei dele, do personagem, como eles construíram o... Apesar de ser que todos aqueles trejeitos de, que a gente tava comentando aqui, de personagem muito parecido com o personagem do Ashworld, que ele é muito, muito falso, né? A gente percebe isso, o cara manda bem, eu acho. Se o outro vilão foi esquecível, ele foi mais legal, tal. Tanto porque ele vai ser um vilão de verdade, né? Uhum. Dá a se entender no final da série. Ele levou bem a trama da série. Eu gostei da interpretação dele nessa série. Tem aquela pegada dele, né, de mostrar a parte da questão dele amigo. Tem aquela transição mostrando a preocupação dele. Peraí, o Frank tá vivo? Não, mas peraí, que isso? Não, depois deu o contato dele com o Frank. Não, pô, deixa eu te ajudar, não sei o que lá. E a revelação final dele ser o vilão, né? Eu acho que ficou bem amarradinho na história. E outra coisa da história que é bacana, porque a gente tá falando que ele é amigo, né? Então a gente tem os outros veteranos de guerra lá, amigos do Frank e caras que participaram daquele grupo que fazia as coisas pro agente Orange, que tem o Kurt, na verdade tem o Kurt, que é o cara que lidera aquele grupo de veteranos, mas que faz aquelas reuniões lá, mas ele não tava no grupo dos Cerberus lá, né? Então, eu acho que não. Eu acho que ele tava em outra, porque quando eu mostro os flashbacks, eu não vi ele. Pelo menos eu não dei um destaque pra ele, né? É, eu também não notei ele não. É, ele não tava mesmo. E é tanto uma coisa que eu achei que a série ia explorar um pouco mais, eu não sei se não deu tempo, realmente não tinha relevância, que é daquele grupo dos Cerberus, das unidades, o que realmente apareceram foi o Billy, o Frank e o Gunner, né, que é aquele cara da flecha que ele vai atrás depois. Tadinho, né, o Frank foi atrás do cara, só o cara morrer, velho. O cara tava lá no meio do mato, cozinhando a galinha dele. Não, mas não é por causa disso. Os caras, o agente Howlis, ele descobre que o Frank tá indo atrás dos caras, né? Uhum. Então ele tem uma lista dos caras. Um deles era o Gunner, né? Na verdade, então ele já manda os caras pra lá. Não é por causa diretamente do Frank. Os caras já estavam indo pra lá. Não foi a Madani que fez a lista? Aí tem... Foi até a Madani que fez uma lista lá de sobreviventes que ela podia estar contratando pra encontrar o Frank. Tava grampeada a sala dela, né? Na verdade, ela é tão espetacular que eu acho que ela fez a lista que o vilão olhou. Sim, mas foi isso mesmo. Mas exatamente isso, porque o cara tinha acesso às informações. situações, entendeu? Uhum. Ou seja, ela ajudou o vilão a fuder com tudo. Que é uma cena também foda, né? A cena da floresta lá. Nossa, foda. Pô, é legal. Eu vou te falar, uma coisa pra vocês. Esse Frank, ele tem que trabalhar ou junto com o Wolverine ou com o Deadpool. Porque eu nunca vi o cara tomar facada, explosão, tiro, flechada, porrada, soco. Nossa senhora, velho. Ele apanhou demais essa série, velho. Ah, que pariu, velho. Muito, velho. Muito, muito mesmo, cara. Bichinho perdeu sangue, viu? Olha. Esse ferrou, cara. Ele apanhou tanto que, normalmente, essas séries... Aconteceu com Demolidor, aconteceu... Luke Cage, eu não terminei de ver, então não posso dizer. Mas tem aquele momento que o herói toma uma surra e ele tem que ficar dois capítulos parado, né? Porque ele tá em possibilidade de lutar. Sim. Nessa aqui, acontece mais de uma vez com o Frank, porque ele apanha muito, velho. Não tem como ele ficar só um capítulo descansando. Uhum. Ele realmente apanha muito. Mas, obviamente, bate muito também, né? Porque é o Frank Castle. Mas se você parar pra pensar, a série, ela tem muitas cenas de ação, muito boas, mas não tantas assim, né? Não, eu senti um pouco de falta mais da presença do justiceiro como matador carniceiro, do satanás, do que foi apresentado. É, eu achei assim, eu achei que realmente ela não tem tanta cena, né? Todo capítulo tem cena de ação, mas as cenas de ação que tem, elas são muito incríveis. Boas. O que prejudica? É melhor do que as outras séries, por exemplo, o Punho de Ferro, a gente tem falado do Punho de Ferro, né? Que tinha a luta todo capítulo, mas é uma luta tosca, mal coreografada. O Justiceiro nessa série luta mil vezes melhor, velho, que o Punho de Ferro. Muito mais bem feita, a coreografia é muito melhor, cara, de luta. Eu queria que ele matasse o Danny com um tiro no punho. O Punho de Ferro não toma tiro. Merda. Mas ricocheteava no pescoço do Danny e ele morria. Pegava ele fazendo teste de chuan e bala nele, já era. É, realmente é porque é aquilo que eu falei. A série, ela tem um foco diferente, né? O foco da conspiração, o foco de você desvendar aquele mistério. Exatamente. É meio que o Frank Castle é um agente especial, né? Um cara que tá ali tentando descobrir aquela conspiração, né? E quando ele precisa, obviamente, ele é o justiceiro, né? Então... Sim, sim. É que tem esses três pontos, né? Tem os momentos que a gente tem as batalhas muito fodas, tem os momentos de investigação e de trama, relacionamento dos outros personagens, e tem as cenas que a gente comentou aqui, pô, desnecessárias. Então, até você ter tudo isso aqui, realmente fica bem menor a quantidade de cenas de ação top. Não, e só pra... A gente tava falando do ator do Ben Barnes, que fez o Billy Russell. A gente tem que falar que o John Bernthal, que é o Frank Castle, que é o justiceiro, cara, ele nasceu pra fazer esse papel, velho. É ele, pariu, velho. O bicho é foda mesmo. O bicho com o justiceiro tá da hora, velho. Não, e ele manda muito bem, né? Porque ele é um cara que consegue dar aquela depressão extrema até a raiva, a fúria de uma hora pra outra, mano. Ele manda muito bem. Ele sabe apanhar também. Puta que pariu. Talvez, com o Eric Alegria poderia ficar melhor. Eu acho que talvez, viu, cara? Você não acha o Eric Alegria um pouquinho parecido com o John Bernthal? O John Bernthal. Olha, é, faz sentido. É, talvez, sim. De longe, no escuro. Com o chupacabra atrás. Imagina, Lô Justiceiro. Olha só, hein? Justiceiro. Pode ser. A nova temporada tá aí, né? Vai que ele não consegue renovar o contrato, não vai fazer de novo. A Marvel pode não ter gostado dele. Vai saber. Acontece. Mas ele mandou bem pra caralho. E foi muito bem. You and me, we want the same thing. So work with me. One condition. I'm gonna kill them all. Yeah, I can live with that. Mais um personagem, uma personagem pra falar, que... Porque as séries da Netflix, né, eles são conectadas, né? E normalmente os personagens se conectam também, né? Eles aparecem numa série, aparecem... Aliás, essa é a primeira série que a Claire não aparece, né? É, verdade. É, e justamente quando precisava, né, cara? Que o cara se pula pra cacete, né, velho? O cara só apanha, só é mutilado, toma tiro. É, justamente quando precisava, ela não tá lá, cara. Foi o que eu falei. Eu falei, caralho, agora que precisa que ela apareça. Você vezes ela não aparece, velho. É, o Luke Cage tá fora da cadeia. Ela tá namorando, né, gente? Você acha que ela vai ficar indo atrás de outros machos aí pra fazer curativo? Passar badeio? O cara tomou uma flechada, velho. Teve que extrair por trás a flecha. Deus me livre, guarde. Puta que pariu, ele apanhou. Mas o personagem que faz esse... Que aparece em outras séries e aparece nessa série é a Karen Page, que foi uma personagem que foi toda do arco do Justiceiro na segunda temporada do Demolidor, né? Cara, a Karen Page nas temporadas do Demolidor, ela me irritava um pouco. Me irritava um pouquinho. Mas nessa do Justiceiro, ela tá bem legal, cara. Eu gostei dela. Não, nessa do Justiceiro, ela mandou bem. Ela mandou bem e ela é útil, né, também, pra trama, né? Isso que... Porra. Tipo, ela é útil no Demolidor, mas ela é muito adivinhativa. Não sei se existe essa palavra. Ela pescava as coisas do nada, entendeu? No Demolidor, ela já não tem mais essa de descobrir tudo, né? Ela não vai descobrir os segredos. Ela vai atrás dos fatos que ela tem ali. Só que a questão dela é mais de ser quem o Justiceiro quer proteger, né? Que obviamente o Frank tem uma relação lá de amizade extrema com ela e tal. Quer pegar, mas não pega, porque tá com medo de que aconteça alguma coisa. Ele tá ali, não deu um tempo. Ele tá entre ela e a Sarah, né? A mulher do micro. Ele tá pensando em uma das duas. Não, mas a Sarah, ele não gosta dela. Ele gosta da Carrie. Isso aí dá pra... E nessa temporada deu pra perceber que ele mata e morre por ela. Mas é porque é um personagem tão merda. A única pessoa que deu bola pra ele, realmente, acho. Tão merda assim, não que não é um personagem merda. Ele tá com a vida fodida, né? E a única pessoa que realmente acreditou naquela justiça dele, ou então viu algum motivo pra ele fazer aquilo, e viu quem é. Ele é uma pessoa talvez até boa, lá no fundinho, procurando bem, tem uma pessoa boa ali. Foi a Carrie. Então, debaixo do depósito de armas, ele é uma boa pessoa. É, ali embaixo. Embaixo das granadas, ali, das cabeças. Isso. Tem uma pessoa boa. E a Carrie viu isso, né? E a Carrie participa bem da série. Gostei dela. Que o Everson também falou que ela era meio chata na temporada do Demolidor. Realmente, ela era bem, meio chatinha. Mas nessa temporada do Justiceiro, ela tá muito bem. Gostei da parte dela na trama, de como ela participou da série. Foi legal. Gostei. Concordo. A gente tá pulando algum núcleo? Não é. Não, que eu me lembre, cara. Aí tem as resoluções dos núcleos, né, cara? Que, na verdade, se convergem, né? Eu acho que a série é bem escrita nisso, né? A gente tem aquele começo de investigação da relação do Micro com o Frank, eles indo atrás daquele passado, e a gente tem paralelo a questão do Lewis. Aí vão convergir as duas coisas, né? O Lewis vai encontrar, vai virar um terrorista e tal, e vai fazer com que o Frank seja revelado, né? Porque o Frank já tava aparentemente morto, mas ele não tá morto, né? Lógico que ele não tá morto, porque ele tá participando da série até agora, e se ele tivesse morto seria muito estranho. E seria uma série de terror, de fantasmas. Justiceiro zumbi. Marvel zumbis, né? Tem a Marvel. Olha, pronto aí. Mas aquele arco todo do terrorismo só serve pra falar que o Frank tá vivo, né? Uhum. Eu entendi dessa maneira. Foi esse o ponto principal desse arco, né? E o capítulo de resolução desse arco eu achei muito legal, cara. Porque eles pegam uma ideia que você vê em muitos filmes, vê também em outras séries e tal, que é mostrar que é um capítulo focado no ponto de vista de cada um, né? Uhum. É o ponto de vista da Dina, o ponto de vista das outras pessoas que estavam lá. E durante um período de tempo, né? Que é o cara tentando invadir lá o lugar onde estava um senador, que era contra o porte de armas, né? E toda a resolução dele, do Lewis querendo matar esse cara, matar esse senador e expor o ponto dele, né? No final, o que eu achei que não levou pra canto nenhum, sabe? Da história principal. Pra mim, ele resolveu a questão do Lewis, mas não acrescentou nada pra história principal. Porque a ideia, pra mim, desse arco do Lewis era só mostrar que o Justiceiro tava vivo. Mas fora isso, eu não sei se acrescentou alguma coisa na história principal, entendeu? Pra mim serviu pra duas coisas. Serviu pra mostrar que o Frank Castle tava vivo e serviu pra fazer um arco talvez de romance ali dentro daquela sanguinolência toda que é do Frank Castle com a Carrie Page, né? Realmente se importa, realmente tá ali do lado dela, quer proteger e tal. Querendo ou não, é uma parte do roteiro, né? Ah, minto, tem mais uma parte também que é interessante também, que é quando tem o encontro do Justiceiro com a Madani, né? E aparece o Bill, que aí o Justiceiro nota que o Bill Russo também tá com o cara, sabe? Ele não tá, traiu ele, né? Esse é um ponto que também é importante nessa resolução, né? É que a Madani acaba descobrindo, né? Que na verdade o Russo é um grande FDP, né? Mas não, nem a Madani, um pouco antes disso, pra mim ela fez umas coisas mais burras da série, que foi aquela operação falsa. Nossa. É, muita boa. Aquela foi de doer, né? Eu até entendo que por que ela fez, mas puta, que merda, velho. Matou todo mundo. Não serviu pra nada, só pra ela perder o amigo nas mãos do namorado, que foi dar banho nela depois. É, então, cara. Eu entendi também, cara. Pra mim, beleza, ele. A ideia seria ela tentar descobrir quem tava rolando também os planos lá pra atrapalhar a investigação dela, né? Mas, cara, no final ferrou, né, cara? Deu merda, pra todo lado. Só matou o tiozinho lá. Mas já que a gente falou que a série tem poucas cenas de ação, mas tem cenas de ação e cenas viscerais, as cenas. Porque o que a gente espera numa cena de um justiceiro é de cenas de ação, cenas violentas, né? E a série tem as cenas violentas, viscerais. Ela, com certeza é a série mais pesada da Netflix ali do universo da Marvel, ali dos heróis urbanos. Porque ela, quando ela tem a ação visceral de sangue, ela não poupa a violência. Ela tem muita. E tem algumas que vocês assistiram que você destaca mais? Ah, nossa. Pra mim, no meu ponto de vista, eu acho que não tem cena mais violenta do que o confronto final e passando a cara no vidro. Aquela cena ali foi foda demais, cara. Cara, todas as sequências são muito boas. A sequência dele lá no Afeganistão é muito louca, né? Porra! Que ele vai sozinho lá, lembra dos caras. A sequência dele lá no esconderijo do Micro também. Puta, velho. Aquele é muito foda. E põe o coletinho do justiceiro e tal. Pinta a cara de preto. Aí sim. É porque ali ele deu o gatilho de foda-se. Da maneira certinha de ir atrás, de pegar um, pegar outro. Eu vou matar todo mundo. Que se foda. É, porque a ideia dele era chamar os caras pra descobrir onde tava a família do David, né? E, cara, lá ele não perdoa ninguém, não. Ele pergunta pros caras, ah, onde tá? O cara fala, ah, não sei. Ele matava os caras, tá nem vendo. E também a cena da morte do final, né? Quando ele é torturado, o Frank. Nossa. Pelo Hollis, né? Uhum. E ele apanha feio, velho. Apanha pra caramba, tal. Mas no final, quando mata o cara, velho. Aí você entende porque eu falei sangue nos olhos, né? Literalmente. Essa cena é muito foda, mas eu gostei muito da cena que ele vai atrás do Gunner lá, do ex-amigo dele, que tem a informação que pode ajudar ele a desvendar o passado e tal. E o Howlis manda uma equipe tática na floresta lá pra pegar o cara, né? E eu achei muito louco aquela cena, como eles fizeram, tanto a visão do Howlis, que tá com a visão com a câmera dos caras, né? Que tá vendo o justiceiro e o amigo dele matarem todo mundo, principalmente o justiceiro, matar um por um dos soldados dele. E eu gostei da interação que tem o drone também do Micro, né? Quando eles estão numa situação de merda lá, que o cara ajuda eles a informar onde os soldados estão. Então, todo o conjunto daquela cena eu achei muito bem feito, né? As cenas de ação são muito bem feitas no geral, né? Sim. Mas essa cena, gostei bastante do como ela foi gravada, da interação, A cena da luta com o policial também foi muito boa, do líder lá onde a Madani foi comandar lá. Que o cara foi, passou por cada parte da casa, aí mostrou aquela câmera, né? Ele passando por cada canto da casa, bonitinha, a casa dele legal. Aí do nada voltou os dois se batendo por cada canto da casa, do mesmo jeito que ele veio, a câmera voltou, mostrando os dois se espancando lá. Tô tentando me lembrar dessa cena aí. Cara, lá no segundo, terceiro episódio. Que ele amarrou o cara na cadeira, o cara se soltou, pegou. Pode ser o Wolf lá, né? Isso, cara, pô, aquela cena foi bem foda. Uhum. Então, cara, você olha, pega essa luta, pega a luta dele contra o Billy Russo lá no final, e fala pra mim, tem alguma luta do Punho de Ferro que é melhor que essas lutas, mais bem coreografada? Pode se considerar que ele apanha? Não tem, cara, porque essas lutas são muito melhores, muito mais bem feitas, eu achei, cara. E mais equilibradas também. Exatamente, cara. Eu entendo que, eu não vou defender o Punho de Ferro, é realmente ruim a coreografia de luta. Eu entendo que a vertente é diferente, né? Aqui a gente tem mais uma luta, como eu posso dizer, mais humana. Humana, né? É. É isso mesmo. Tipo, são soldados, né? Então eles não têm muita técnica de Kung Fu e tal. Mas o Punho de Ferro também não tem técnica nenhuma, né? Ele estudou 500 mil anos, mas não aprendeu nada. É diferente, mas no Justiceiro funciona. Eles sabem fazer o que eles querem, né? Eles conseguem colocar na tela o tipo de luta que eles querem. No Punho de Ferro, não. Eu sinto falta, por exemplo, eu pessoalmente, dá pra ter. Beleza, eu entendo essa questão da. É uma luta mais fluida, por exemplo, do Punho de Ferro, né? Tal. Mas, cara, dá pra pôr um impacto, né? Sim. Existem muitos filmes de Kung Fu recentes ou de qualquer Muay Thai e tal, que, cara, tem impacto os golpes, sabe? O do Punho de Ferro parece que não, parece que tá alisando a cara dos caras. Parece que o dói, né? Ou então a própria trama do episódio estraga tudo. Por exemplo, quando você pega aquela parte do Punho de Ferro, já que pra falar mal, vamos falar mal também. Você pega aquela parte da primeira temporada em que ele vai entrar num torneio com os melhores guerreiros da Madame Gao, que você fala, puta, vão ser lutas muito loucas, cada luta vai durar um episódio, vai ser espetacular. Eles desperdiçam. Coisa besta. Ou então quando você pega aquela luta contra o bêbado, o cara que usa o Drink Fist lá, que o cara vai bêbado lutando, que aparentemente foi uma luta boa, mas ela finaliza com o Danny fazendo uma coisa infantil. Ou seja, não tem peso, nem na própria coreografia, em determinados momentos, ou até com a própria trama. Isso é uma influência muito forte, realmente. Depende da história também. A história no Justiceiro, a história tá bem montada pra aquele clímax, né? Exato. Não, e outra, as lutas se encaixam na história e você vê um motivo pra aquilo acontecer, né? Daquelas ações do Frank Castle. Mas escuta o nosso podcast sobre Punho de Ferro, que você vai ter detalhes de toda aquela merda daquela temporada. E todas as lutas que foram bizarras, que foram muitas. E aqui a gente tem lutas boas, né? Porra. E num contexto geral, pra gente terminar, a temporada foi boa, eu gostei muito. Eu acho que vocês gostaram também. E o que vocês imaginam? Não tem segunda temporada confirmada ainda do Netflix. Mas o que vocês imaginam que pode acontecer? Você acha que agora eles vão pra um lado de, pô, já tá. Agora eles já tiraram, exprimiram o máximo essa questão do passado do Frank, eles já revisaram, já acharam. Então agora, o que, que ele vai fazer? Agora ele vai matar os bandidos? Agora que ele vai ser o justiceiro de fato? Eu não sei. No meu ponto de vista, eu achei muito estranho aquela questão de chegarem pra ele e falar, ó, Frank, do governo, aquele pessoal, os líderes lá X estavam conversando com ele no final. Ó, Frank, você tá livre, tá tudo certo, meu, pode ficar tranquilo, ó. Você é o cara, parabéns, meu, ó, lindo você, viu? Pode ir que você tá tranquilo. Eu achei muito esquisita aquela pegadinha de dizer não, que tá tudo certinho, tá tudo coloridinho. Eu acho que o governo diretamente não vai ter muito, sabe? Uhum. Talvez tenha do governo contratando alguém pra pegar o Frank Castle. É, porque foi muito bonitinho demais pra dizer que deu certo, tá ligado? Mas eu acho que vai entrar na vertente de máfia, sabe? Sim. Um grupo de máfia ou traficantes tal, e o Frank Castle lutando contra esses caras, sabe? Porque eu acho que a história dele mesmo vai ter muito mais coisa. Só se os caras falarem, ah, tinha um cara acima do Rollins que ocasionou toda a morte, aí lembra de tudo e vai matando também mais gente ainda, que não acaba, sabe? Ah, e também tem a questão do retalho, né? Exatamente, né? Na verdade, o retalho é o grande gancho pra nova temporada, né? Se confirmar uma nova temporada. Provavelmente vai se confirmar, porque se vai ter segunda temporada de Punho de Ferro, puta que pariu. Eles têm que fazer uma segunda temporada do Justiceiro, que foi a melhor série de solo de algum dos heróis, tirando o Demolidor. Uhum. Então, eu acho que esse gancho do retalho é um gancho, o gancho do governo também eu acho que pode ter alguma coisa aí, ou simplesmente eles podem ir pro fácil. O Justiceiro mata bandido, então bandido que não falta. A gente tem o Rei do Crime, a gente tem várias organizações criminosas aí no universo urbano da Marvel que eles podem explorar. Eu acho que o Justiceiro, ele ainda, talvez, eu acho que ele dá uma pontinha lá no Demolidor, cara. É muito ligado às séries os dois, né? É verdade. Faz sentido. Não, isso é verdade. Mesmo porque o Rei do Crime vai voltar na terceira temporada do Demolidor, né? Então a gente já pode esperar talvez uma conexão. Eu acho que não vai ter agora, mas futuramente vamos ver como vai ficar, né? Essa questão do universo Marvel das séries. Certo, galera? Acho que é isso, né? A gente não deu tanto spoiler, tem bastante coisa pra ver, vale a pena. Acompanha a série do Justiceiro, vale a pena. Se você gostou de Punho de Ferro, de Luke Cage, você vai gostar do Justiceiro, não tem como. Vale muito a pena. A não ser que você não goste de violência extrema, hein? Aí fica complicado. É, isso tem bastante. Isso é verdade. Bom, bem avisado. Não é pra menor de 18 anos. Não mesmo. Não que alguma série da Netflix seja, né? Porque realmente tem uma série Demolidor também, primeira e segunda temporada, tem bastante violência, mas nada no nível de Justiceiro. Justiceiro é outro nível de violência, que é realmente o negócio é bruto. Certo? Se você, querido ouvinte, gostou de Justiceiro, quer comentar alguma coisa que a gente deixou de falar, ou então se você achou horrível, uma porcaria, quer mandar as suas críticas da série, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Acesse o site www.nerdpatriarca.com.br. Lá tem informações de séries, de filmes, de jogos e de várias outras coisas do universo nerd. E não se esqueçam de conferir o podcast Punho de Ferro. E se vocês gostarem, também temos o dos Defensores. Verdade, a gente tá fazendo uns casts sobre o universo da Marvel dos heróis urbanos, então, dos heróis e do anti-herói, que é o Justiceiro que saiu agora, né? Então a gente tem podcast de Punho de Ferro, tem podcast dos Defensores, esse podcast do Justiceiro, e a gente tem outros casts, obviamente, né? Tem todos os nossos casts no site, você vai lá, escuta pelo site, ou então você pode assinar os feeds, acompanha a gente nas redes sociais, Facebook é /NerdPatriarca, Twitter é @NerdPatriarca, tem Instagram, tem Tumblr, você consegue pegar todas as nossas edições pelo site, entre, comente com a gente, converse, interaja, a gente quer ouvir vocês, certo? Certíssimo. Então até a próxima, valeu. Falou, galera.